Mas somos pais da maldade contra os filhos do bem. São as ordens que vêm dos donos da terra de ninguém. Donos da terra de ninguém. Donos da terra de ninguém. São os pais da maldade contra os filhos do bem. São as ordens que vêm dos donos da terra de ninguém. Donos da terra de ninguém. Yeah, do meu quarto a música vaza. Pela janela do terceiro mundo, a mensagem primeiro plano pra nós não chegar em segundo. Eu brisei, brasa. Brasil tá num sono profundo, tão fundo que é um buraco que sai do outro lado do mundo. Nós joga os cachorro, meu verso alerta. Mike, som de foguete que avisa os mano que chegou droga no morro, pandroga no forro do céu. Moleque de Havaianas, não teme as abelhas pra catar sorro de mel. Eu corro como um guri com os pés descalço rumo ao gol, só que é rumo ao show. Os mano vem a pé, vem de skate, de busão, não importa. Se é um no gol, os manos chega, pica o fume, blow, blow. Verde e amarelo não é a cor, é preto e branco, tipo feijão e arroz. E o tom dos dois, bate panela, cuzão. Mas não é por nada, essas panelas só as que sabem que tem comida depois. Pelo concreto no chão, por nossas linhas de trem, pelo barulho dos busão, sai bem. Não cai quem tem sorte ou que tem muita grana, se sai bem. O pote, nome de quem nos traz sem dó, mas mesmo assim me sinto bem. Tentando enxergar além dos fones, ouvindo Jorge Ben Jó. E meio ao caos da rotina, espiando atrás da cortina, arde o olho só vem. Mas somos pais da maldade contra os filhos do bem. São as ordens que vêm dos donos da terra de ninguém. Donos da terra de ninguém. Donos da terra de ninguém. Somos pais da maldade contra os filhos do bem. São as ordens que vêm dos donos da terra de ninguém. Donos da terra de ninguém. Eu tiro a ideia da cachola, o coelho da cartola. Entro de sola contra a opressão que nos assola. Esmola tem, pistola tem, escola não. É tudo parte da alienação que nos controla. A ganância é um pecado capital, mas hoje em dia o capital em demasia é um deus venerado. E quem critica essa forma de vida doentia ainda é taxado. Cuidado, não vivemos mais na guerra fria. Minha luta é pelo pão na mesa do boia fria. E contra os cuzão que apoia a CIA, que financia a desgraça do mundo. E ainda tem quem o com joia e cia, é a mesma destruição que Troia via. Vemos como um presente, cavalo dado não se olha os dentes. Pra maioria o refugo, os miseráveis não são só personagens do romance do Vitor Hugo. Não é questão de ser socialista, mas de entender que não se pode viver em um mundo onde a fome exista. Desculpe-me, mas não quero ser cúmplice daquilo que se cumpre. Não cumpre-se que haja luz que nem em Gênesis. Por isso combato enemies em frenesis, os mesmos reacionários que mataram os Kennedys. Herança maldita da segregação brutal em estados que nem o Tennessee. E pra quem viu o negro sofrer massacre no Alabama, quem podia imaginar um dia ver Barack Obama? Eu vi o ataque do Osama, mas o homem bom vence o homem bomba, porque ainda assim Osama. Os pais da maldade contra os filhos do bem. São as ordens que vêm dos donos da terra de ninguém. Donos da terra de ninguém. Donos da terra de ninguém. São os pais da maldade contra os filhos do bem. São as ordens que vêm dos donos da terra de ninguém. Donos da terra de ninguém.